eventos catastróficos ao redor do planeta, potencializados pela questão do clima. Aconteceu no Sri Lanka, Nepal, Índia, Indonésia, Paquistão, tem assim muita, muito, principalmente com enchentes, né, chuvas torrenciais, muito parecido com o que a gente viu aqui, os estragos no Rio Grande do Sul, e isso está acontecendo agora em Moçambique. Nessa semana, foram chuvas violentíssimas, extremas, que caíram ali em regiões daquele país. Os estragos, eles estão sendo classificados como catastróficos. São mais de 600 mil pessoas afetadas, 70 mil residências totalmente destruídas, 300 mil pessoas desabrigadas. Tem previsão, inclusive, de que essa chuva continue no país. Então, essa daqui é a notícia preocupante que a gente tem. E claro que esse efeito das chuvas extremas, ela está agravada pelas mudanças do clima. Mas temos uma notícia positiva para a gente fechar a coluna de sexta-feira, que vem da China, né? A geração de energia suja da China, de energia termoelétrica, que majoritariamente é baseada em carvão, em queima de carvão, que é altamente poluente. Essa geração de energia, ela caiu em 2025 pela primeira vez na última década, né? E ao mesmo tempo que caiu a geração dessa energia suja, teve um crescimento da geração de energia renovável. Então a China diminuiu aquilo que era ruim e aumentou a produção daquilo que a gente precisa para a agenda de clima, que é a energia limpa. Isso é muito importante, porque a China é hoje o país que mais polui o planeta. Cerca de um quarto de tudo que nós temos de emissão de gases poluentes no planeta vem da China. Os Estados Unidos, como eu disse, é o maior poluidor histórico, mas a China é o maior poluidor de momento. Essa queda foi tímida na geração de energia, foi ali um pouco mais de 1%, mas mesmo assim é uma excelente notícia, porque essa geração de energia suja, ela vinha aumentando na última década e agora ela estagnou e retrocedeu no ano de 2025. Eu espero, Raíssa, que 2026 continue com essas boas notícias, esses bons números aqui para clima, apesar de todo esse cenário turbulento que a gente está vivendo internacionalmente, entre os países com disputas geopolíticas seríssimas, que tiram não só o foco da agenda de clima, mas, como a gente falou na semana passada, tiram investimentos também. Tomara, hein? Vamos acompanhar. Este Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima, é nosso colunista aqui.